Era amizade da infância, quando eu era piá de estância, guri de cuidar cavalo. Eu assobiava uma marca quando cantavam os galos. Tirei pra mim aquele potro. Um não vinha sem o outro, cortando a vida em astilha. O refolego do pingo, o sono em cima da encilha. Era um abraço a lo largo pra dois loucos sem família. No lombo do meu cavalo, tive os mais lindos regalos. Um dia, uma lei da estância mandou vender o meu amigo. Desde então ninguém me vê, e fui criado no estribo. Um dia partiu o pingo, cê foi, não me lembro quando. Fiquei banido lá fora, era um bandido sem bando. Eu era um pé sem espora, com a vida me atropelando. Saí e bebi uns vinhos pra ver a vida voando. Te via pelo caminho, perdido, me procurando. E não tem nada mais lindo do que um amigo voltando. Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo cagado. Vou viver com pé no estribo quando encontrar meu cavalo. Vou viver com pé no estribo quando encontrar meu cavalo. Cismo e proseio solito quando uma grana me puxa. Uma saudade a buenga me atenta, se faz de bruxa. Mas só quem teve um cavalo conhece vida gaúcha. A cerca guarda no grampo alguma crina de cola. Gaúcho não anda a pé, se anda não se consola. Até a lembrança do potro me deixa um tanto bachola. O potro era da fazenda, creio no mesmo só eu, que passo a vida encilhando cavalos que não são meus. E quando ganho um relincho, exigo graças a Deus. Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo cagado. Vou viver com pé no estribo quando encontrar meu cavalo. Vou viver com pé no estribo quando encontrar meu cavalo. O patrão vendeu um potro como quem apaga um puxo. Um peão nunca diz nada, sentir saudades é um luxo. Anda um cavalo essa hora com saudade de um gaúcho. Me deixem seguir buscando por esses campitos galos. Dormir em cima da encilha só pra acordar com os galos. E andar cantando Rio Grande só pra esperar meu cavalo. Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo. Vou viver com pé no estribo quando encontrar meu cavalo. Vou viver com pé no estribo quando encontrar meu cavalo. Vou viver com pé no estribo quando encontrar meu cavalo.